pirona. Isso que acontece quando eu sinto forte na rolona. Sinto muita dor. O pau bate fundo e quando volta já vem com fedor. A piqueta banca e quando sai já volta bicolor. Velho rico me comendo e me chamando de amor. Eu sou prostituto. Se me vê na pista eu não sou biba, mas não fico puto. Instrumento de trabalho, meu pequeno cagador. Durante a semana eu uso fralda, cu de couve-flor. Quando eu peido é sempre um assovio, meu cu prosador. Nunca torço pro Flamengo, mano, eu sou tricolor. Salve Fluminense. Meu cliente fixo é ex-militar e botafoguense. Ex-militar, mané. Ele é muito velho. Se Deus quiser, nosso próximo dente vai ser no necrotério. Cemitério. Morre velho, desgraçado. Morre. Todo velho é fetichista, conservador e tarado. Fatos. É minha profissão. Quando assunto é tomar pirocada, não tem gastação. Jamais. Ele tira a dentadura pra deixar meu cu babado. Não. Nunca fica de pau duro, mas sempre quer ser mamado. Sim. Se pagou, tá Mac. Depois desse dente, meu parceiro, eu vou comer um Mac. Qual é, mano? Eu não babei. Se for pra chupar, eu chupo seco. Mano, eu não sou gay. Jamais. Votei Bolsonaro. Sim. Batendo punheta, assistindo o programa do Rodrigo Faro. É muito legal. Voltando ao trabalho. Sim. A agenda do meu telefone é uma lista de caralho. Sim. Fui no umbigo e me comeram jogando baralho. Ai. Esse velho me pediu pra chamar o pau dele de mangalho. Qual é, cara? Tomei de pirona. Sim. Isso que acontece quando eu sinto forte na rolona. Sinto muita dor. Au. O pau bate fundo e quando volta já vem com fedor. Au. A piqueta banca e quando sai já volta bicolor. Okay. Velho rico me comendo e me chamando de amor. Não. Eu sou prostituto. Uh-huh. Se me vê na pista eu não sou biba, mano, eu fico puto. Fico puto.